Deixa-me por mim.

libertar cada letra, dissolvendo a razão. Grava no tempo, o tempo cava na voz, a voz do momento, no momento veloz. Sinto o som a transversar, ensina a cada ritmo a expulsar. A música nasce. Cifrar mensagem e desvendar, subliminar. Troca palavras, é o momento de experimentar. Deixa vibrar o sentido criativo e fusivo, escondendo numa palavra a origem da criação. Grava no tempo, o tempo crava na voz, a voz do momento, no momento veloz. Sinto o som a transmissar, ensina cada ritmo a expulsar. A música nasce. Dentro da tua ambição, respira memórias, materializa a inspiração. Constrói um momento, simplificações, segredos que não vais poder guardar para ti. Check it out! Sendo o vão cantador neste tom, rimas e melodias misturadas neste som. Traz um compasso e não o faço por fazer. Agora está na hora, vem demora de te fazer ver que a música é assim, não há cá diferenças. Um tempo para explodir e as ideias são imensas. Espero que entendas o que estou a dizer. Se não, um, dois, três, é que é a tua vez. A voz do momento, oh yeah, momento veloz. Check it out. Sinto o som a transversar, ensina cada ritmo a expulsar. Yeah. A música nasce. Outra vez. Grava no tempo, oh yeah, grava na voz. Check it out. A voz do momento, momento veloz. Hey. Sinto o som a transversar, ensina cada ritmo a expulsar. Hey. A música nasce. Bebo copos para calar esta dor de corumbim. Este desejo pode o poema com a dor. Vou vivendo num sufoco, com medo de te perder. Preciso do calor do teu abraço, descansar em teu regaço, esquecer este sofrer. Diz que me queres uma vez na vida, uma vez na vida, uma vez na vida. Diz que me adoras, que andas perdida, uma vez na vida, uma vez na vida. Diz que me queres uma vez na vida, uma vez na vida, uma vez. Adoras que andas perdida, uma vez na vida, uma vez na vida. Diz que me queres uma vez na vida, uma vez na vida, uma vez na vida.

terça-feira chega tarde do trabalho, na quarta-feira vê novela e vai dormir, na quinta-feira faz serão, não pode ser, na sexta-feira está doente para sair, fim de semana limpa a casa todo dia, eu vou fazer para poder sair com ela, vou esperando na janela e rezar a Ave Maria. Ai, como é triste ter alguém assim a fugir de mim, sempre a dizer não. Já não aguento a situação, vou dizer que não vou mudar meu rumo. Não quero mais ficar à janela, à espera dela, pois sei que não vai. Terça-feira chega tarde do trabalho, na quarta-feira vê novela e vai dormir, na quinta-feira faz serão, não pode ser, na sexta-feira está doente para sair, fim de semana limpa a casa todo dia, eu vou fazer para poder sair com ela, vou esperando na janela e rezar a Ave Maria. Ai, como é triste ter alguém assim a fugir de mim, sempre a dizer não. Já não aguento a situação, vou dizer que não vou mudar meu rumo. Não quero mais ficar à janela, à espera dela, pois sei que não vai. Ter alguém assim a fugir de mim, sempre a dizer não. Já não aguento a situação, vou dizer que não vou mudar meu rumo. Não quero mais ficar à janela, à espera dela, pois sei que não vai. Um certo dia estava uma bela menina numa praia muito fina, paraíso tropical. Apanha a sol, barriga para o ar, encantada de ali estar, bem longe de Portugal. A sua paz pensava ela, coitada, que seria encontrada na longínqua paragem. Mas afinal acabou por descobrir que o pior estava para vir às mãos da vida selvagem. A praia linda para mim é paraíso, perde a gente todo o senso, fica a curtir desencarnada. A água é boa, o sol esplendor, as areias do melhor, só é pena a peixarada. A água é boa, o sol esplendor, as areias do melhor, só é pena a peixarada. A certa altura pareceu-lhe curial fazer um no integral, já que a maré estava baixa. Tira o biquíni, deita-se na areia quente, descontrai completamente, abre as pernas e relaxa. Mas entretanto ela dava a acordar por um violento arfar vindo da duna escondida. Em sobressalto, são tão grito assustada, estava a ser ameaçada por uma bicha perdida. A praia linda para mim é paraíso, perde a gente todo o siso, fica a curtir desencarnada. A água é boa, o sol esplendor, as areias do melhor, só é pena a peixarada. A água é boa, o sol esplendor, as areias do melhor, só é pena a peixarada. Constata então que a bicha era um ratinho amoroso, pequenino naquele chalet em greia, que se alojara por estar acolorado no orifício arejado de uma zona que eu cacei. A pobre aflita contatando-se e tudo vai ao centro de saúde e com o doutor de serviço, que lhe receita um queijinho de azeitão, deita-se, mete-o no chão, que a natureza trata disso. A praia linda para mim é paraíso, perde a gente todo o senso, fica a cutis encarnada. A água é boa, o sol esplendor, as areias do melhor, só é pena a peixarada. A água é boa, o sol esplendor, as areias do melhor, só é pena a peixarada. Os roedores são os animais teimas, entre duas guloseimas, comem sempre comestível. E neste caso a triste vitimizada volta a sentar apavorada num pranto irreprimível. Pergunta ao médico, diga lá minha querida, beija-te uma batida, então já saiu o rato. Responde a moça com voz mais do que amargada, não doutor, todo do lado a benzer entre um gato. A praia linda para mim é paraíso, perde a gente todo o siso, fica a cutis encarnada. A água é boa, o sol esplendor, as areias do melhor, só é pena a peixarada. Água boa, o sol, um esplendor, as areias do melhor, só a pena abcerada. Água boa, o sol, um esplendor, as areias do melhor, só a pena abcerada. Só a pena abcerada. Só a pena abcerada. Só a pena abcerada. Aí, ó. Então, calma. Canal 2 da Antena Web. Para ver o que a criada fez de mim, não se zanguem com ela. cantas com ela. Não era impossível, sei lá. Tenho mais sensações que quando me sentia. Mas não era impossível, sei lá. Tenho mais sensações que quando me sentia. A minha alma partiu-se como um vaso vazio. Caiu pela escada excessivamente abaixo.

vida tem destas voltas estranhas, onde te prendes e te amaranhas. Faz-te tantas vezes rodar como um peão e crava as garras no teu coração. Mas depois, para te consolar, dá-te o céu e as estrelas, o calor e o deixa-te sempre mais uma vez sarar as feridas e amanhecer. A vida tem destas voltas estranhas que te confundem nas suas manhas. Faz-te tantas vezes perder o norte e a razão e crava as garras no teu coração. Não pede desculpa, não para para ver. Confunde os teus sonhos até te perder. Faz-te tantas vezes sentir o dono do mundo e de repente deixa-te só. Mas depois, para te consolar, dá-te o céu e as estrelas, o calor e o mar. Faz-te sonhar. Deixa-te sempre mais uma vez sarar as feridas e amanhecer. Lamber as lágrimas, sarar as feridas e feliz. Não mudei por vezes.

viver à larga. O pobre é que paga, o pobre é que paga. E as mordomias dessa gente nobre. Quem paga é o pobre, quem paga é o pobre. Para muita gente viver à larga. O pobre é que paga, o pobre é que paga. E as mordomias dessa gente nobre. Quem paga é o pobre, quem paga é o pobre. Para muita gente viver. Canal 2. voltas a quem quer que seja. Beijar e fingir, nunca te esqueças que há quem te veja. Entra no jogo sujo das palavras, das pessoas que me apostam. Quando tudo é mesmo fácil, nada, e o nada para mim não chega. Quem tudo quer acaba por perder, e nada ganha no fim das contas. Nesta fronteira onde tudo é nada. Stop!